cruzou. Tem as minhas crenças e meus olhos não têm vendas. Nem tudo que me alimenta mata fome e sustenta. Debaixo da bombeta a cuca se orienta. A culpa e a sentença, a súplica e a aguenta. E a puta na força pena, senta a bunda pra você sentar. Cracocó o céu corre, na base nós arrebenta. Não é russa essa roleta, só catraca e bereta. Natasha na sexta-feira, não é russa, é brasileira. Beija a mão na cabeleira, beija com meu cerebelo. Se tu viu então reveja, nem tudo é tão perfeito. Nem leio a porra da bitch, eu não quero só a cereja de amigo. Só pra beleza, o que é pátio para você, pra mim é um terreiro. Eremita mineiro, deixa tag no banheiro. Tonto de vocabulário, acende um cigarro com um isqueiro. Enigmas traiçoeiros me rondam o tempo inteiro. Foda-se os paradigmas, prefiro ser forasteiro. Na trilha, o equilíbrio é se manter verdadeiro. Na trilha, o equilíbrio é se manter verdadeiro. Mas eu não quero ser profeta, eu gosto de toda seita. Nunca tomei tarja preta, mano, só chá de trombeta. Eu sou um bebê de profeta montado nessa lambreta. A boca é uma pereta e o pastor grita: sai capeta. O tiro entra na greta, entre a bíblia e as tetas. Só papel e caneta, entra o beat nessa letra. Muito amor pelas pretas, racista então não se meta. O disco sai da gaveta, degola o David Guetta. Entrevista na gazeta, entra grana na maleta. Aí o grito das nefeta, é o agudo da vinheta. Abre porta sem maçaneta, nós corta toda a chuleta. Senti o peso da letra, minha mão na sua rabeta. Novinha sem camiseta, com cara de etiqueta, só esperando gorjeta, né? De salto lá na sarjeta. De fato pula a roleta e cuida da silhueta. O nome é Julieta, mas o Romeu é careta. Eu vi com a luneta, a estrela violeta. Deus tava de jaqueta, de lupa e costeleta. Fiz rima de outro planeta, perguntei como é que tá. Ele disse seu picareta, falta flow nessa discreta. Então anota na prancheta enquanto corre a ampulheta. Cê só pensa em buceta e a vida só malagueta. Respeito pra quem respeita, suspeito pra quem suspeita, arranca essa carreta. Que nem tudo é roleta. Inoculou. Sem definição, estilo rótulou. Largando rimas de maneira livre ao módulo. Escrevendo até a morte para ouvir meu disco póstumo. Me foco e vou, nem sempre lógico. Descarregue em alta voltagem, corpo fechado contra os que sugue, tira vantagem. Se massagem, duvida aos raps que muitas vezes são frutos de minhas viagens. Eu não me limito, conheci meus conflitos e quebrei a minha margem. Hot Apocalipse, yo. Eu sinto cheiro de rua. No topo do precipício, atividade é dobrada. Eu sinto cheiro de rua. No topo do edifício, atividade é dobrada. Em dias de chuva, minha mente flutua pra outra dimensão. Me tromba no quinto andar pra escrever poesia e observar essa constelação. Um caminho místico que eu não sei a direção. Espero que não esteja na contramão, me livrando sem noção. Mas na vida surgem propostas, ideias tortas que tiram sua paz. Você até pensa em aceitar. Me diga qual o seu preço, o preço de cantar, de se libertar. Pra mim não existe, é tipo fazer grafite. E eu não suporto ficar preso nessa jaula. Sou bicho do mato e dessa escola da rua, eu nunca matei aula. FN é um eclipse lunar, estourando nas madrugadas até o apocalipse se propor. Eu sinto cheiro de rua. Eu sinto cheiro de rua. Em outro nível, mas nem tudo é perceptível. Fio desencapado à base de combustível. Sendo o próprio inimigo, viciando em adrenalina. Tarilho na cidade cinza, enquanto a chuva cai. Neblina fica densa e uns desejam mal, esperando recompensa. O ódio reflete igual o espelho, acabando com a tua crença. E no final nada descompensa. Pensa, pensa, repensa, se necessário prensa. MCs tete a tete com sistema. Dilemas, a vida é mais cruel do que uma tela de cinema. Expandir a mensagem, fugindo das algemas impostas pela sociedade. Vejo muita traição e pouca fidelidade. Pedem tudo de você sem nem fazer metade. Rataria clã. Eu sinto cheiro de rua. No topo do precipício, atividade é dobrada. Eu sinto cheiro de rua. No topo do edifício, atividade é dobrada. Eu sinto cheiro de rua. No topo do precipício, atividade é dobrada. Eu sinto cheiro de rua.